pedal de distorção. Alinhamento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. Um programa de Ricardo Ribeiro. Terça-feira, 21 horas. Boa noite. Entre texturas de sintetizadores carregadas de ecos, linhas de baixo excessivamente dançáveis, e baterias analógicas, eis que Jack Narrows e Daniel Kant, californianos, formam uma banda de pós-punk minimalista. Reflexo disso tudo está neste delicioso tema All I Wanna Do Is To Live. Convosco, Flamingos. Bem-vindos. Violet rays, a way of life not to cave to, all she says. From what I've calculated, from what I've calculated, we've generated, times elevated, this negotiation, and all the situation. Expectation as I should. Explicitly, all I wanna do is live. De distorção. Abrimos as hostilidades com Flamingos, de seguida damos duas. De Chivas, com Look So Good, Be So Good, banda de Portland, formados em 2006, contam já na sua carreira com 5 LPs e um EP de 7 polegadas. Depois, os russos Human Tetris, com People. Esta é para dançar. We'll be right back. Entretenimento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. Pedal de distorção. Programa de Ricardo Ribeiro. ...2015 foi um ano de viragem para estes gauleses psicadélicos. Like a Pyramid of Fire é o segundo disco de originais da banda de Dan Henley e Adam Trovey. Acabados de chegar à Rocket Girl Records, viram o seu disco receber fortes elogios que vão além dos padrões normais da psicadélica. Convosco, White Nice Sound on Sunset. You Pedal de Distorção, com Ricardo Ribeiro. New Sword Order é o mais recente trabalho dos californianos Drinking Flowers. Black Monday é o single de estreia. Black Monday. Alinhamento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. Em forma de agradecimento por todo o carinho que têm tido para comigo, para o Pedal de Destrução, dedico-vos a Vicinda Colors, banda de Rowan Brown, Jay Bird e Paul McLean, três australianos dentes de rock and roll, formaram os Walking Cool. Tenho medo de ser feliz. Programa de Ricardo Ribeiro. O projeto que se segue é recheado de canções sexys e infecciosas, sensuais. É a trilha sonora de uma história de amor entre Paige Wood e Steven Dice. O rosto de Peach Kings, Mojo Thunder. Coming out easy now, honey. Putting on your push. But am I healing too fast? Am I healing too fast for your loving? Am I healing too fast? Am I healing too fast for your loving? Mojo thunder strikes like lightning. Thank you. um programa de Ricardo Ribeiro. Terça-feira, 21 horas. Encaixamos o projeto seguinte no setor dos lazeres. Da Islândia com amor, Go Go Darkness. Pedal de distorção com Ricardo Ribeiro. Tiramos o pedal e a distorção por um bocadinho para ouvir a doce voz da sueca Helis Boomer. Seguida, shoegazers ingleses Spotlight Kid com Forget Yourself in Me. Darkness. Alinhamento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. Pedal de distorção. We'll be right back. Um programa de Ricardo Ribeiro. Terça-feira, 21 horas. um programa de Ricardo Ribeiro. Sim, senhores e senhoras, é nóis que por aí vem. Primeiro single do segundo álbum, Magic Solutions to Everybody Struggles, dos dinamarqueses Telstar Sound Drone. No pedal de instrução, Drugs Help. Yeah.